pregador anunciava o evangelho num bairro super perigoso de uma grande cidade. E entre os que ouviam a palavra estava um ateu muito conhecido de todos. E ele então quis debater com o evangelista, com o missionário, com o pastor, sobre a existência de Deus. E ele queria provar nesse debate que Deus não existia e que pregar o evangelho era uma perda de tempo, já que as pessoas não chegariam a lugar nenhum, segundo o ateu propagava. Então o pastor aceitou o desafio para aquele debate, impondo apenas uma condição. Ele disse ao ateu: no dia do debate, eu quero que você me traga um bêbado que deixou a bebida por ter lido os livros ateus. Eu quero que você me traga um jovem que era viciado em maconha, cocaína ou crack e abandonou as drogas por causa do ateísmo. E eu prometo comparecer neste debate, trazendo comigo um exército de ex-viciados em bebidas, em drogas. Prometo trazer para este debate testemunhas vivas de mulheres que antes vendiam o corpo, mas agora são o templo do Espírito Santo. Eu prometo trazer neste debate uma quantidade imensa de jogadores, traficantes, que abandonaram tudo, deixaram o crime, a violência, a mentira, o engano, e tiveram as suas vidas transformadas por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mateus então ficou quieto, e ele não podia responder mais nada, porque que outra palavra é tão poderosa quanto a palavra de Deus? Quando nós abrimos a Paz e Vida na Avenida Rio Branco 511, todo mundo dizia: a igreja aqui não vai dar certo, porque aqui é a boca do lixo de São Paulo. Mas nós começamos o trabalho, e hoje milhares de pessoas estão transformadas pelo evangelho. Naqueles quarteirões onde antes habitavam as trevas, agora está resplandecendo a luz do nosso Senhor Jesus. E é por isso que eu gosto desta palavra que está escrita em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.